quem sou eu, rosto espelhado no teu, face a face com o caminho que optaste. O mesmo drama traz o medo de falhar, ou cedo não vingar, eu sustento a falar. Ar consumido estabiliza o equilíbrio, torna-se pesado para o indivíduo, tenta pôr sentido no que vive, no que sente e no que pensa. Cai o mundo quando ofende a nossa crença, lá no fundo mantrei toda a essência no que sou, no que pretendo e que defendo. Dignidade não me vendo, não me iludo e não me rendo. Simplicidade resumo um conceito de verdade, não pactuando com a insanidade engolida na sociedade, espelhada na cidade. Não vires as costas à verdade, toda a gente sabe, ignora de boa vontade. Se é que sentes, é a chave que há de surgir. Melhores momentos irão de vir quando finalmente conseguir distanciar-me, abstrair, assimilar e resumir. Qual a razão de existir? Qual a razão de existir? Segue o que sentes. Segue, segue. Segue o que sentes. Segue o que sentes. Segue, segue. Os meus pais tornam a vida deles num segundo, investido numa formação que me sabe a pouco. Um futuro incerto que me espera, só quero que todo este tempo valha a pena. A voz torna-se pequena, peço por favor, não façam pressão. Vou lutar e fazer através do meu coração. Custo gostar, não irei falhar, sem o valor que tenho, por isso eu vou mostrar. Tem cuidado com as decisões que tomas, tens de ver-te com elas, muitas vidas mudas. Escusas de gritar ou fugir, tens de acreditar e agir. Depois o caminho esse é para seguir. Ensinamentos velhos mostram uma dedicação e os esforço de trabalhar nas terras para terem seu pão. Muda a atitude, agarra a virtude, é este ensinamento que eu tenho para mim na juventude. Não desistam apesar de haver cada vez mais perigo, mais vale enfrentar a vida com um sorriso. Segue o que sentes. Segue, segue. Segue o que sentes. Segue o que sentes. Segue, segue. Segue o que sentes.